Na mesma levada, Luciano? Isso. Sem parar? Sem parar. Eu queria ver essa galera aqui na frente, não pode, né? Eu gosto de ver a galera aqui, ó, debaixo do nariz aqui, ó. Quero ver. Pode não? Você é minha luz, estrada, meu caminho. Você. Sou tão dependente de você. Chama que alimenta o fogo da paixão. Chuva que molhou meu coração. Sou tão dependente de você. Vem no céu, meu bem querer. Vem no céu, pão de mel, meu bem querer. Vocês, quero ouvir. Esse amor é bom demais. Pode deixar a galera vir pra cá. Pode deixar a galera vir. Pode deixar. Esse amor marcou demais, demais, demais. Vocês. Pode deixar a galera vir pra cá. Esse galera aqui. Amor ficou em mim. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, esse amor. Acabou a formalidade, quero ver a galera no balanço comigo. Você é minha luz, estrada, meu caminho. Você canta Rio de Janeiro. Sou tão dependente de você. Chama que alimenta o fogo da paixão. Chuva que molhou meu coração. Sou tão dependente de você. Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer. Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer. Agora as duas mãozinhas pra cima, fica bonito. Quero ver. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, esse amor é bom demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, esse amor marcou demais, demais, demais. Você. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, esse amor ficou em mim. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, esse amor não vai ter fim. Só vocês agora. É o quê? É. Cadê o balanço? Cadê a mãozinha pra cima? Pra ficar bonito, quero ouvir. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, esse amor. O quê? Marco. Ai, ai, ai, ai, esse amor, esse amor ficou em mim. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, esse amor não vai ter fim. Esse amor. Esse amor. Obrigado!